Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Estamos aqui mais uma vez, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez para gravar essa belezinha que é a Arca dos Magos. Um podcast da Potosfera nesse momento, né? Podia ter falado qualquer coisa. Vamos gravar mais um Gorila Polar, sei lá. E eu falei Gorila Polar porque eu sei que os caras não vão ficar putos comigo, entendeu? Eu fui macetoso, usei um macete. Eu sei. Eu dei uma macetada. Então, maceteosa. É, vai que eu coloco no, na tag Gorila Polar e quando as pessoas procurarem no Google vão cair aqui, né? Pô, vou já fazer isso. Vou fazer isso. Viu, meu amigo Fel Borges, Neto Serasi, beijo pra vocês. David Divino Castilho, beijo pra você também. Por falar nisso, o David Castilho, que diz que ouve o podcast, ele está nos devendo uma visita nesse podcast faz alguns meses. Não é, rapaz? Não, então podia. Fica uma cobrança, assim, delicada pro senhor Castilho pagar as suas dívidas e aparecer aqui para falar com a gente, porque não sei se você sabe, ele é designer de jogos, né, Uber? Sabia? É, você comentou, né, cara? Você comentou. Eu mostrei até os jogos que ele fez, né, alguns jogos conhecidos no mercado nacional, assim. Alguns bastante conhecidos até. E nós vamos participar com ele sobre... Nós queremos fazer um podcast temático sobre criação e desenvolvimento de jogos, né? Como se começa, como até onde vai esse trabalho. Mas o infeliz do Gordinho não participa aqui com a gente, cara. Ele fica dando desculpa. Eu acho que ele não quer. Então, enquanto ele não me falar assim, cara, eu não quero, tchau, eu vou ficar insistindo. Sabe qual é, né? Você sabe que eu sou assim, né, Bruno? Sim, o Bruno, o Bruno às vezes fala por meias palavras, né, Bruno? Só que eu nunca entendo. As pessoas falam por meias palavras comigo e não adianta, cara. Porque a Lili fala muito isso comigo. Ela fala assim, ó, Vitor, a pessoa não quer que você vá. E eu falo assim, mas como não? Me falou pra ir. Ela não, falou por educação. Eu falo, ah, cara, porra, então não fala. Eu não ligo, cara. Não ligo do cara me encontrar e falar assim, pô, aí, comprei um PlayStation 4, mas foda-se, vou jogar sozinho. Beleza, cara, ué, o problema é teu. Agora, cara, aí, comprei um PlayStation 4, parece lá em casa, mano. Então eu falo, beleza, vou lá. Aí ele diz, não, mas ele falou só porque você ficou com aquele olho babando e com o olho arregalado pedindo, sabe qual é? Aquele olho que o João faz, tipo, ligado no gol. Então, aí ela fala que eu não percebo a minha palavra. Você é a cara de pau. Eu não sou, pior que eu não sou, não. Eu sou até meio assim, meio fresco pra comer. Ah, vale. Vitor. Já aparece. Até troquei as bolas aqui. Você é o cara tímido, né? Você eu é o sou, cara. Ah. Eu sou. Eu sou. E aí, eu fico nessa, né, cara? E eu não percebo essas minhas palavras. Você deve ter passado por alguma comigo dessa. Tipo assim, cara, é impossível ele não perceber que eu não quero que ele vá comigo hoje. Aí... Titanho, né? É. Caraca, mano. Só faltou falar, não vem. E o cara veio. Porque eu nem pesco essas paradas. Nem... Então, é isso. David Castilho, por favor, receba essa mensagem no seu coração. Eu sei que se ele não tiver ouvindo, o meu pensamento positivo vai ser tão forte que vai no coração dele. Então, participa aí, cara. Nesse Porra. Momento, ele deve ter sentido um arrepio. Sentiu, né? Ele sentiu aquele... ele deve ter sentido um arrepio na nuca, na verdade. Né? Aquele geladinho. Então, fica aí o convite na cara de pau pra todo mundo. Quero ver se ele vai ter cara de pau de recusar agora, né? Falar assim, é tipo... Aquele cara que chama carro de som pra pedir a namorada em casamento, quando o cara faz isso é porque ele tem medo que ela vai dizer não. Aí, tipo, junta tanta gente que a menina fica com aquela cara, tipo, né? Pô, pior que tem um feat na internet da pessoa fazer isso e levar um não na frente de todo mundo. Cara, aí, aí, Aí é o cara desconhecer a própria sorte, né? O cara arriscar demais, né, cara? Eu vi o vídeo de uma menina que ela chegou no trabalho do cara vestida de noiva. Ah, meu Deus. É, bizarro. Mas porque normalmente quando o homem faz isso, a chance de uma mulher dizer não para um casamento, se ela tá com um cara, é muito menor, né? Do que o cara quer que ela, né? Pô, não vou casar com ela. Cara, mais ou menos. É, mas assim, mas o cara pedir em casamento é porque de repente a menina já mandou as dicas, né? Já... É, pode ser. É. Coisa que eu também não perceberia, mas. Tudo bem. É, valeu. Eu não tenho nenhuma inteligência social nesse sentido, Bruno. Nenhuma. Imagino. Então, estou aqui. Eu sou o Weasel, o Mago Azul. Estou aqui com o Fizzle. Ou Magnífico, segundo eu andei lendo aí pela internet, né? Opa, opa, o Magnífico Mago Azul. Sou eu. Aqui estou de azul. E o meu? O temível Mago Vermelho, nosso querido Fizzle. Eu ia falar alguma coisa em alemão, né? Frieza. E o nosso querido Pokémon vermelho Fizzle, que só fala o próprio nome, e o seu tradutor. Você está preparado para traduzir o Fizzle hoje, Bruno? É, mais ou menos. Eu tô apoiando aqui. Peraí, tô no translator.google.br. Tá abrindo aqui o Babelfish. Babelfish é muito das antigas, né? E hoje nós vamos falar do que, Bruno? Vamos falar de X-Wing, da Fantasy Flight, mais uma vez. Eles estão com um lançamento aí legal. É, vamos falar sobre mais do que, Bruninho? Vamos falar sobre chuva. Está chovendo no Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro, aqui também está chovendo. Eu olhei para ali, mas a janela está fechada, mas eu estou vendo através dela. Raio-x. Aqui também está chovendo. E não, mas vamos falar sobre o que, Bruno? De verdade, vamos falar sobre X-Wing, vamos falar sobre algo muito parecido chamado Attack Wing, pois a gente já tem novidades sobre esse lançamento da WizKids. O que mais? Vamos falar sobre um board game que está voltando aí às lojas, o Dungeon Quest. Dungeon Quest, cara. Esse jogo é muito legalzinho. Eu gostava muito de jogar ele, só que eu não sabia as regras. Eu ficava só lendo. Então, vai lá. Mas foi te avisar que as regras mudaram. Ah, que bom. Então, graças a Deus eu não aprendi, né? Senão eu ia perder tempo à toa. É, então, estamos aí. Temos essas novidades. Vamos entrar nessa nossa arquinha, Bruno? Vamos? Abre a arca. Abre a arca. Tá com a chave? Tá cagando. Entra em arca, abriu. Sejam bem-vindos agora. Contemplem essa arca sendo aberta. Sentem-se aí, pois vamos distribuir docinhos e gostosuras, guloseimas. Vamos distribuir pedaços do céu e pedaços de amor. Então, sente-se, pegue um pouquinho do nosso amor, respirem fundo e contemplem, pois nós estamos abrindo e vamos abrir. O que é, Bruninho? Hoje é sua. Sério isso? Sério. Ai, ai, com todo mundo em casa aqui? Todo mundo. É por isso que eu fiz. Arca! Dois! Mó tá aqui do meu lado, olhando pra mim horrorizado. Essa arca de um jeitinho especial, fazendo o Bruninho passar vergonha, né, Bruno? Né? Ai, ai. Bruno, a Fantasy Flight está lançando mais um pacote de expansão de X-Wing chamado Rebel Aces. São os Ases Rebeldes. Bruno, o que você tem a falar sobre essa delicinha de navezinhas. Dá vontade de comer essas naves, cara. Elas rodando aqui na minha cara. Cara, tô com vontade de comer essa merda. Não posso comer nada. Agora eu te pergunto: isso é o novo modelo Dual Ink e Tupê Ink? Eu fiquei um pouco na dúvida quando eu vi essa notícia. É, porque é o seguinte: eles têm, por exemplo, a gente tem no Starter Set, a gente tem o X-Wing e a gente tem o TIE Fighter, né? Que são as duas naves do Império. Mas tem a X-Wing Expansion, que é aquele pacotinho. Eu não sei se você viu, tinha um com a gente lá. É um pacotinho que vem uma nave só. Você sabe qual é? Ah, beleza. Então, aí esse X-Wing, ele traz alguns pilotos novos, traz algumas habilidades novas que você pode acoplar nos seus pilotos, traz algumas cartas de arma novas, né? Tipo Proton Cannon. Eu não lembro se Proton Cannon no Expansion. Mas tem os canhões, essas coisas, entendeu? Que você pode colocar nas naves. Então ele traz algumas melhorias pra nave e traz uma navezinha nova também pra você usar. É. Mas enfiar uma caixa só com cards, o pessoal fica bolado, né? Eu acho que eles podiam vender uma caixa com card, tipo um boosterzinho, entendeu? Que você comprasse com uma expansão só pra dar uma melhorada no, na navezinha. Seria até legal se fosse baratinho. Mas esse Rebel Oasis, ele traz uma nova B-Wing e uma nova A-Wing. E eles trazem também pilotos, trazem cartas, trazem expansões para ajudar você a usar essas naves de outra maneira dentro do jogo, entendeu? Porque, por exemplo, a A-Wing normalmente você usa com... A-Wing você usa com armas pesadas, se eu não me engano. Você coloca armas mais pesadas e ela não fica muito naquela de combate dogfight, né? De nave a nave. Então, eles estão trazendo uma expansão de nave, um upgrade de nave, chamado Chardan Refit, que na verdade ele reduz o valor da sua nave em 2 pontos, para tentar fazer a A-Wing mais barata e tentar fazer ela entrar na mesa mais no dogfight, entendeu? No combate nave a nave, coisa que ela não tem feito hoje em dia, as pessoas não têm usado ela nesse sentido. E eles trazem também umas expansões para tornar ela ainda uma nave rápida com armas mais pesadas, plataformas de mísseis e tal, entendeu? Entendi. O Rafael parece que está chegando. Ele falou que tem um vizinho ouvindo forró, então ele não sabe se vai conseguir participar por causa do barulho. Ele mora num apartamento, então o vizinho transforma a casa dele numa boate. Sabe qual é? Uma boate de forró, né? Uma boate de forró. Oi, tá escutando? Forró. Tá escutando, Vitor? Estamos ouvindo, né? Olha ele aí. Acabei de falar no senhor, ouvindo forró. Vem, cara. Opa. Voltei, meus amados. Oi. Cara, acho engraçado, a gente chega muito atrasado. Te mandei o link aí sobre o nosso assunto, mano. Dá uma olhada. Ah. Então, e a B-Wing, ela é uma nave que normalmente as pessoas usam dentro da formação, né? Ela fica dando um suporte, ela fica ali dentro de uma formação de 2 X-Wing ou de outras naves, ela fica ali andando ali atrás. E eles estão propondo alguns upgrades que permitam que o comandante, né, que somos nós que jogamos, consiga levar a B-Wing a andar mais sozinha pelo tabuleiro, né? Arriscar tirar ela da formação, arriscar colocar ela em algumas posições de mais risco para ver se ela aguenta melhor e se ela consegue se dar também melhor nessa situação, entendeu? Sim. Por isso existem esse A-Wing e B-Wing. São as navezinhas novas, na verdade. A nave do Rebel Aces, às vezes, ela tem uma pintura diferente, né? A nave é pintada diferente, porque ela representa os ases, né? Da corporação, os caras que são bons. Eu achei estranho, porque geralmente eles anunciam, né? Que ela vai vir com uma pintura diferente. Nessa notícia, eles não falaram isso. Então, talvez, ou eles não decidiram ainda, ou, sei lá, cara, vai vir de surpresa aí. É verdade, vamos esperar pra ver. E o que mais, Bruno, sobre esse Rebel Aces aí? Eu vi que ele tá vindo com uma missão, né, cara? Junto na caixinha, eles lançaram até uma amostra da missão, explicando mais ou menos como que vai ser. A missão se chama Jump to Subspace. Você leu a missão? Você chegou a dar uma lida nela pra ver como ela é? Cara, não. Eu vi só o esquema aqui, o diagrama, que mostra que tem as áreas, né, onde as naves vão surgir. Tem uma zona de asteroides ali no meio do mapa. Certo. E basicamente isso, você tem umas marcações de onde são a fronteira rebelde, a fronteira do império, né? Então, exatamente, o que que acontece? Eles explicam um pouco sobre a missão, mas eles falam mais ou menos como ela funciona. Os rebeldes e o império, eles vão colocar, posicionar as suas naves em cantos diferentes do mapa, cruzando, né? Você, na verdade, se você é o rebelde, você vai estar jogando no canto superior direito e no canto inferior esquerdo. Imagina que a gente vai usar sempre o mesmo ponto de referência para explicar isso. Então imagina que eu sou o jogador rebelde, eu estou no meu lado do mapa, eu vou começar no meu canto inferior esquerdo e no meu canto superior direito. E o império vai começar no superior esquerdo e no inferior direito. É tipo um X, né? É tipo um X. É tipo um X de posicionamento no começo. O campo de asteroides no meio e tem um escape pod largado lá do lado do império, mais ou menos a 2 da régua do negócio, né? Ela tá na área 2 da régua da área do império, da beirada do império, né? Do Império Wedge. E é o escape pod que eu tenho que resgatar. Eu tenho que pegar esse escape pod e trazer ele até a minha área, sim. E aí, pelo visto, vai ser muito difícil, cara, porque eles não falam como o escape pod vai se mover. Então eu não sei se ele vai ter um movimento sozinho, como aquele cenário que a gente jogou no gameplay, lembra? Uhum. Que o escape pod podia mover sozinho. Aqui parece que não, pelo que tá. Pelo texto, né? Eles não explicam, mas pelo texto parece que não. Sabe o que eu chuto? Que você vai precisar ter uma ação para consertar ele, como se ele simulasse um droid trabalhando nele, para recuperar o... Talvez, porque existem missões que você tem que fazer isso, né? Você pode usar ações para consertar sua nave para depois entrar em combate. Então, você começa com duas naves lá em cima sozinhas, você vai ter que pegar esse escape pod de alguma maneira e atravessar o cinturão de asteroides ou se arriscar pelas bordas do mapa, que você vai ser metralhado qualquer borda do mapa que você andar, cara. Seja pela direita ou seja pela esquerda, o império vai estar ali te metralhando. E o mapa meio que te empurra para as bordas, né, cara? Porque no meio porque tem um lado de asteroides. Exatamente. Ou você se arrisca por ali, se a nave... Se você estiver usando naves com uma manobrabilidade maneira. Em cima você vai ter duas A-Wing, pelo que eu tô vendo. Embaixo você vai ter uma B-Wing e uma X-Wing, né? De acordo com a sua montagem aí. Uhum. Então, eu realmente não sei como o mapa vai funcionar, mas ele é instigante, cara. Ele parece ser, assim, complicado e bem legal. Uma possibilidade de ação muito boa. Eu não sei também se ele vai ter respawn, né? Porque tem algumas missões que o Império e a Aliança podem fazer o respawn. Entendi. Quando permite isso, cara, num cenário rápido, eu acho muito bacana. Por exemplo, o cenário que a gente jogou, se eu matasse os pilotos do Império, você poderia fazer o respawn, você sabe? Ah, você fez até, né? Você chegou a fazer. A gente chegou a fazer, porque isso permite que a ação continue até o final. E eu espero que seja assim, porque, cara, eu fiquei com vontade de jogar esse cenário aqui. Também. Eu tô pensando em como fugir e não vejo, porque eu tenho duas TIE Fighter aqui embaixo, cara, que elas conseguem manobrar pelo campo de asteroide igual uma louca. Cara, sério, elas conseguem fazer 180 graus com duas rodadas sem usar a manobra vermelha. Então, elas vão entrar por esse asteroide igual as doidas, cara. E, cara, é difícil. E se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu uso muito pouco A-Wing, cara, e eu não vou pesquisar isso agora, mas eu uso muito pouco A-Wing, eu acho que ela manobra muito devagar. Eu acho que a A-Wing manobra muito devagar. Eu não lembro, eu sinceramente não lembro. Eu tô vendo aqui o maneuver card do A-Wing. A-Wing maneuver card. Não, besteira. A A-Wing manobra muito, muito bem. A A-Wing manobra um fechado para cada lado, manobra dois em todas as direções, manobra três em todas as direções, ou seja, três para frente, aberto e fechado, dois para frente, aberto e fechado, e um, ela manobra só fechado para um lado e para o outro. E ela tem boost, cara, você consegue fazer um movimento extra no final de um, né? Você consegue dar o boost de um. Ela tem evasion também como action. Ela é uma nave que nesse mapinha aqui, ela vai muito bem. Ela vai muito bem. Ela manobra também muito bem. E juntando isso com as modificações que estão vindo, o que a gente pode esperar? Olha só, que eles estão prometendo? Que a Eowyn vai se tornar uma nave mais de combate corpo a corpo. Você pode criar, assim, você vai poder usar mais a nave como combate corpo a corpo, porque ela vai se tornar um pouco mais barata. Ou você pode tornar ela uma nave muito rápida com plataforma de mísseis, né? Ou seja, com mais armas mais pesadas. Então, se eu tenho duas naves aqui e eu fizer uma jogada com as duas, eu posso tornar uma delas mais barata e, de repente, eu compro mais equipamento para ela, né? Equipamento mais legal, e coloco ela para caçar esses TIE Fighters aqui embaixo. E a outra opção também é que o B-Wing, que antes eu estava vendo ele sozinho aqui, eu fiquei imaginando como é que ia jogar, mas se eles estão falando que o B-Wing vai funcionar melhor sozinho, talvez ele consiga fazer essa cobertura, né, para que você traga com as A-Wing, traga as naves para baixo, traga uma coisa pra baixo. E aí você pega essa X-Wing sua que você tem sozinho aqui, eu sempre penso na Aliança jogando, tá? Tô pensando como eu jogo na Aliança, até porque a expansão é Rebel Waste. Você pega essa sua X-Wing aqui e coloca pra caçar os TIE Fighters antes que eles consigam embrenhar por esse campo de asteroides igual um estarado maluco. É isso, Bruno? É isso. E, cara, e tem uma outra parada maneira do X-Wing também, né, cara? Que eles estão colocando pra funcionar um sistema de campeonato regional e mundial. Você viu como tá funcionando isso? Sim, ele vai ter. Vão ser quatro etapas, né? Quatro tipos de campeonato. Primeiro você vai ter o Story Champions, que é tantas lojas, né? Uhum. Depois vai ter o Regional, o Nacional, e aí, no topo da pirâmide, o Mundial, cara. Cara, eu achei maneiro que eles estão começando a se mobilizar nesse sentido, né? Porque eu lembro que tinha os campeonatos, eu lembro que eles davam suporte para eventos e tal, mas eu não tinha visto o envolvimento deles com esse tipo de campeonato. Talvez assim, porque a gente também não estivesse acompanhando ano passado e tal, e retrasado, talvez eles tenham feito anúncios desse tipo. Uma coisa nova, né? Eles não tiveram tempo de experimentar, estavam montando um esquema. Eles anunciaram a premiação, cara, desse primeiro nível de campeonato, que é o Store Champions Prize. Então, o campeonato das lojas. Isso aí. Eles vão premiar os quatro primeiros campeões. E o que vai acontecer? O quarto colocado, não, top 4, top 8, top 32, então é 4, terceiro e segundo, né? Nessa colocação rapidinho, eles vão premiar os 32 jogadores, primeiros 32. É, exatamente. Cada kit contém prêmios suficientes para os primeiros 32 players, né? Os top 32. Fala aí. Você nunca me chamou pra jogar essa coisa. Parece ser tão legal, cara. Desculpa. Você nunca me chamou pra jogar isso aqui, cara. Parece ser tão legal. Eu nunca te chamei pra jogar X-Wing, né, cara? X-Wing é maneiro pra caraca. A parece muito maneiro, Porra, é foda. Tem que ter muita coisa pra jogar já, né? É muito, a gente tá aí marcado o quê? Tá marcado Marvel VS, tá marcado Warlord, tá marcado aquele outro Marvel, né? É, o Marvel VS. Tá marcado Battle Sims, tá marcado Warlord. Tem muita coisa marcada já, velho. Tem que vir de manhã pra ir embora segunda-feira. Sexta pra ir embora segunda. Mas vai estudar a próxima notícia, então a gente vai terminando. Mas fala aí, o campeão... Não, a gente tem que começar de baixo, porque o Goblin ensinou pra gente a lance do marketing. Os primeiros 32... Os top 32, os primeiros 32. Os 32 vão ganhar uma carta que já existe no jogo, só que com uma arte alternativa. Ah, legal. Maneiro, cara, maneiro. Isso vai ser a premiação dos primeiros 32 e também para o juiz do jogo. Legal, parabéns. Os 8 primeiros jogadores no ranking vão ganhar uma ice bag, uma bolsinha de dados personalizada. Muito e bonitinha, né? Muito bonita, cara. Os quatro primeiros, eles ganham tokens de acrílico, cara. Um set de tokens de acrílico. Isso é muito maneiro, porque isso faz muita falta. Aquelas reguinhas e os tokens que vêm no Starter Set, É, eu tô ouvindo meu retorno de alguém aí, que não tava com fome, sei lá. Parou. É, eles começam a soltar, né, cara? Porque você vai suando, você vai pegando ali, eles são de papelão, são bem feitos e tal, mas eles começam a descolar, começam a ficar usado pra caramba, né? Isso é muito útil, cara. Sim, maneiro, isso, né? Isso podia até virar um produto, né, cara? É, ou seja, o Top 4 ganha os Acrylic Tokens, ganha os Dice Bag e ganha as cartas. Entendeu? Sim, sim. Conforme a premiação vai subindo, você vai somando aí. Isso aí. E o campeão que vai ganhar tudo, ele vai receber também uma placa, né, de campeão. Não. Nessa modalidade de lojista, né, campeão de loja. Uhum. E um passaporte para as regionais. Ah, isso aí, cara. Isso aí. Ele vai receber o passaporte, o campeão das lojas vai participar do regional. E isso aí é a premiação de cada loja, né? A loja vai se inscrever, vai conseguir as premiações. Eu não sei se eles vão atender o Brasil. Né? Acho difícil. Não, eles estão falando do campeonato mundial, né, cara? Então, não, mas... Pô, né? Né? A questão é assim, é que quando fala em campeonato mundial, existem empresas que elas dão suporte para países onde elas não têm representantes comerciais, existem empresas que só dão suporte em países onde elas têm representante comercial. Então, a gente precisa saber disso, né, como é que isso funciona. Então, eu vou até pesquisar isso, porque vai que a gente consegue fazer, né, um campeonato na nossa lojinha, Bruno. Imagina. Pô, imagina. Imagina um campeonato de X-Wing no nosso querido Bazar dos Magos. Em breve, na verdade a gente já começou a pesquisar, mas a gente gosta de fazer esse draminha que fica mais legal, né? Quem gosta do extremo é você. Isso aí. É, eu estou ouvindo meu retorno em alguém. Ô, Rafael, você está usando fone de ouvido, Rafael? Não, cara, é no Bruno, é só você olhar ali no ícone e ver quem tá. É, Bruno, filho da mãe, cara. Ah, ele fica botando mudo aí pra não perceber o sacana, olha lá. Estou usando um fone novo. É, muito bom. O cara já chegou pra me dedurar. O cara já chegou te dedurando. Quem chamou esse cara na conversa? Quem chamou ele pro podcast? Quem chamou esse cara pro podcast? E aí, meu amigo, nós temos mais uma noticiazinha. Aproveitando que a gente tá falando da Fantasy Flight, vamos continuar lá. Dungeon Quest. Bruno, eu vou deixar essa com você. Fale à vontade e só me chame pra fazer os comentários. Diga lá. Cara, Dungeon Quest é um jogo que ele chegou até a terceira edição. Uhum. E agora ele está sendo anunciada a edição revisada. Revised Edition. Essa edição ela vai trazer algumas mudanças nas regras, algumas coisas novas. E é muito maneiro. É isso. Cara, Dungeon Quest é o seguinte... Eu vou explicar. Eu juro que eu achei que fosse acabar aí, cara. Não. Olha só, Dungeon Quest, o objetivo dele é você invadir uma masmorra antes que o dragão acorde, ou antes que você fazer uma merda pra acordar ele, e fugir com o máximo de tesouro possível. Caramba. Então assim, mas é até quatro jogadores. E se o dragão acordar, o que acontece? Você morre. Não tem luta com o dragão, né? O dragão acordou, acabou. Cara, pelo que eu li, não tem luta com o dragão. Durante a masmorra, você encontra outras criaturas que você é capaz de enfrentar. Desculpa aí, mas o que é muito mais real, né, amigo? O dragão acordou, acabou o jogo. É. Não dá pra brincar de Scooby-Doo com o dragão e mergulhar ele no ouro. Então, assim, o que acontece? São até quatro jogadores que vão explorar a masmorra. Então você tem um deck de cartas de tiles que você vai revelando e vai mostrando o caminho que você está percorrendo. E esses tiles, eles podem ter efeitos. Você pode encontrar armadilhas, passagens bloqueadas, criaturas, enfim. E além disso, você tem um marcador de tempo que mostra o quanto de tempo que falta para o sol nascer. Que é quando o dragão acorda. Entendi. Entendeu? E, cara, o jogo parece ser muito divertido. Ele tem várias pilhas de cartas. Ele tem cartas de masmorra que você explora corredores. Tem cartas de catacumbas, que é uma regra separada que você explora um caminho que te dá mais liberdade de escolha, mas que você tem mais perigos. Você assume um risco maior para ter uma escolha maior. Você tem cartas de corpos que você encontra corpos, tenta masmorra e vai saquear eles. Uhum. E aí você recebe esse card, cartas de armadilhas, de cripta, de portas, de procuras, de tesouros. E tem os cartas de evento também, né? Tipo cai o teto, cai o telhado, cai o teto. Isso aí, isso aí. Se apagou, esse tipo de coisa. É muito foda, muito foda. Eu vi também que tem os cards das criaturas que você encontra, né? E ela tem algumas regras aqui pra fugir e pra enfrentar, né? Eu vi o esqueleto e eu não sei como funciona. O que acontece? Assim, determinados tipos de cards podem invocar esses cards monstros. Por exemplo, você pode estar andando numa dungeon, uma pasta dungeon, e aí você compra um card dungeon que invoca um monstro. Você entrou num recinto que tem monstro. Então, aquela dungeon diz, compre um card de monstro. E aí você vê o que vai enfrentar. E eu vi também que tem os cards de equipamento, né? Isso de aí. Magia. Ou isso, na verdade, são dos monstros. Eu vi que um Monster Magic e vi um Hero Melee. Não faço a menor ideia de como eles funcionam. O que acontece? O que acontece? Quando você encontra um monstro, você pede que um outro jogador compre o card de monstro e o card de combate. Certo. Então, você que é o oponente do monstro, você não sabe o que está enfrentando. Você tem alguns cards de combate na sua mão e você tem que escolher qual que você vai usar. E ele tem três valores. Um é valor para range, que é ataque, outro é para melee e outro é para magic, ataque de magia. Certo. Aí você escolhe um desses valores e anuncia. Ao mesmo tempo, o jogador que está assumindo o controle do monstro faz a mesma coisa. Ele escolhe. Na verdade, o jogador está contra você, então. Isso. Ele está contra você. Legal. Que na verdade, sim, não é um jogo cooperativo. Não vá com essa ideia. Quem conseguir o maior número de tesouro e não morrer, ganha o jogo. Isso. Maneiro. E tem os esquemas também que você pode explorar a dungeon antes de andar, né? Você pode explorar o próximo quadradinho antes de olhar usando sua tocha. Você dá uma olhada mais longe, dá uma espiada, né, no próximo quadrado. Isso antes aí. De se aventurar nele. Isso é uma mecânica que está sendo introduzida nessa edição revisada. É chamada de torchlight, né? É como se você tivesse uma tocha que vai iluminando lá na frente antes de você entrar realmente naquele tile. Eles já disponibilizaram o material de conversão do pessoal que jogava a terceira edição para esse edição revisada, então já tem o manual de conversão, o guia de conversão. Tem uma nota dessa edição. Como jogar o Learn to Play, referências. A gente vai colocar um link aqui. A gente vai colocar um link para ter acesso a isso aí, dar uma olhada. Se você é como eu, você vai adorar ler o manual de regras, mesmo sem ter o jogo agora. E ele é curtinho, 8 páginas. Quando eu penso num jogo, eu falo assim, vou ler o manual, depois eu decido se eu vou gostar dele ou não, porque eu fico imaginando como vai ser o jogo. No último episódio você explicou esse fetiche. E o que você achou disso aí, Bruno? Eu sei o que você achou, eu sei. Mas é bom você falar, fale. Só tem uma coisa antes a comentar. Tem uma pilha de cartas especiais, que é os cartas do dragão, cara. Que você tem a chance de comprar tesouro nele, o loot do dragão que você tá roubando. Ou você tem a chance de invocar o dragão, cara. Então você corre esse risco também, entendeu? De acordar antes do horário. Isso é muito maneiro, cara. Cara, eu preciso saber, assim, eu fiquei agora com o jogo. Se acordarem no dragão antes do horário, todo mundo perde, porque todo mundo vai morrendo. Isso eu ia falar agora. Eu fiquei curioso agora, eu vou até ler o manual completo, pra saber o que acontece quando o dragão acorda, se o jogo acaba mesmo, se tipo, todo mundo perde os itens e cada um fica com um de vida, sei lá, né? O Bruno, você já sabe que realmente todo mundo morre. O ápice do jogo, todo mundo cheio de tesouro, todo mundo correr pra fugir da masmorra. Pega o dragão. Acabou o jogo. Não, mas aí ganha. Aí ganha quem tiver mais tesouro, né? Calma, todo mundo morreu, mano. Quem ganha? Não, vai ver todo mundo meteu o pé. O dragão acordou e todo mundo meteu o pé pra ir pra casa. Tchau, mamãe! Tchau! Seria mais legal é o dragão acordar em algum lugar do mapa, né? Ou seja, o personagem mais próximo vai morrer. Aqui, eu estou lendo aqui, ó. O jogo acaba quando o sol nasce ou quando cada jogador tiver saído da dungeon ou morrido. E quando isso. O jogo acaba, cada jogador sobrevivente checa suas cartas de loot para verificar quem ganhou, né? Dá uma olhada lá para ver quem ganhou no final. Ou seja, se todo mundo morrer, todo mundo perde. Então, Bruninho, termina aí, meu amigo. Conclua os seus pensamentos. Então é isso aí, cara. Eu achei que é um jogo muito maneiro. Ele lembra um jogo que você me apresentou, só que eu achei que ele tem uma quantidade de cartas muito mais divertidas, sabe? Assim, a variedade de opções, de ter portas, masmorras, catacumbas e monstros, as várias pilhas de deck, eles abrem margem para muitas possibilidades, cara. É bacana mesmo, ele tem assim, ele tem uma gama de possibilidades que ela vai representar melhor o jogo, né, de verdade, o que seria explorar uma masmorra, na falta de um RPG, porque assim, se eu vou explorar uma masmorra, eu acho que eu prefiro jogar um RPG, mas na falta de um RPG, ou de repente você tá afim só de um jogo sem compromisso e tal, é bacana ter um jogo que tenha mais oportunidades, possibilidades, né? Que te permitam fazer mais coisas, né? É, eu acho que esse jogo, ele dá... Assim, o lance é que o RPG, apesar de ele ser divertido, você não pode zoar, né, cara? Esse jogo já permitiria mais uma sessão zoeira. Isso, sacanear o cara, né? Tentar fazer ele morrer só de sacanagem. Às vezes você quer se divertir com seus amigos, mas nem sempre consegue juntar um grupo pra jogar RPG, nem sempre tu não tá disponível. É verdade. E resolve, né, cara? E é maneiro. Bom, fica aí o nosso Dungeon Quest. Aí pra você, meu amiguinho. Pra você. É isso, Bruno. É isso. Então vamos pro nosso comercial rapidinho? Vamos, leva o Rafael. Quê? Leva o Rafael. Caraca, como é que tu conseguiu falar isso aí, cara? Tu ficou com a boca mole? Eu fiz o e eu tento. Tu foi no dentista, tomou uma anestesia na boca? Fala, Rafael. Rafael. É isso, vamos começar o nosso comercialzinho agora! Estamos aqui no nosso comercial, nesse intervalo, enquanto a novela deu uma parada, e aí começa a fazer os reclames comerciais. Bruno, nós vamos falar de quem? De que loja mais magnífica e deliciosa do Brasil? Do Bazar dos Magos! Do Bazar dos Magos, www.bazardosmagos.com.br. O que a pessoa encontra lá quando ela entrar? Ela clicou, olha o barulhinho. O que ela encontra lá? O que ela encontra, cara? A pergunta é o que ela não encontra. O que ela não... Eu acho que ela não encontra ração para animais domésticos. O que mais que ela não encontra no Bazar dos Magos? Não. Privadas. Ela não encontra privadas nem rações. Ela não encontra utensílios para a cozinha. Ela encontra receitas de bolo? Talvez, né? Isso tem um blog lá, talvez... Eu vou botar uma receita de bolo. O que mais você não encontra no Bazar dos Magos, então, Bruno? Você encontra temperos secos e molhados? Ah, molhados com esse tempo eu não duvido, não. Deve ter, deve ter. Você encontra jogos colecionáveis, encontra card games, encontra miniaturas colecionáveis, encontra miniaturas pro seu RPG, você encontra acessórios pro seu RPG, acessórios pro seu jogo de carta, encontra livros, encontra dados, encontra RPG, encontra D&D Next, encontra X-Wing, você encontra navezinhas para botar no seu jogo, você encontra... Acho que eu falei tudo, né, Bruno? Tem mais algumas coisinhas que você encontra por lá. E, Bruno, a gente tá começando a se tornar mais patriotas, Bruno. Você acha? Caraca. Sobe o hino nacional. Vai ter copa na voz da Maísa. Da Maísa não, é uma mulher que cantou tudo errado. Vanusa, da Vanusa. Maísa, puta que pariu. Maísa é quase isso. É a menina lá do Silvio Santos, rapaz. Aquela de bom de companhia. Mas, Bruno, a gente tá planejando duas coisas com o Bazar dos Magos agora. A gente vai começar a vender também muito forte jogos nacionais, jogos que são produzidos, fabricados e produzidos, e alguns só distribuídos, mas às vezes produzidos e distribuídos aqui no Brasil pelas empresas nacionais. A gente está planejando para a gente poder dar um apoio maior para essas pessoas que estão desenvolvendo jogos, participando dos Kickstarter, dos catarses, de todo esse tipo de coisa, porque a gente quer, assim, é legal ver, é legal vender produtos colecionados e jogos, é legal vender jogos de tabuleiro de fora e tal, mas a gente gostaria muito de ver uma indústria nacional forte, né, Bruno? Brasil, né, cara? É o nosso país! É o Brasil, meu! Não, mas assim, cara, é muito bacana ver esse movimento crescendo no Brasil, né, cara? De jogos de tabuleiro, jogos produzidos aqui. O Rafael é fãzaço do Marvel Battle Sims, cara. É um jogo criado aqui e produzido no Brasil, cara. É um jogaço. Ele que apresentou, né? Eu gastei todo o meu salário comprando Battle Sims, cara. Ele... Pra Brasil. Eu tô pedindo dinheiro na rua pra comprar um booster. Ele, cara, ele me mostrou Battle Sims. Eu conhecia já, né? Eu conheci o jogo. Aí ele, uma vez, ele falou assim, não, cara, como é que é? Eu falei, cara, eu não sei se eu gostei, não. Eu vi o playtest, o gameplay, cara, eu não sei, eu achei meio complicado. Ele falou, não é, né, simples. Aí trouxe aqui pra gente jogar, eu achei o máximo, fiquei vidrado. Ele deixou deck comigo pra eu ficar jogando durante a semana. Tá aqui até agora os seus decks, né, cara? Pois é, aí foi ótimo. E o Ficou Aqui já é meu. E aí a gente tá fechando essas parcerias, cara, fechando esses contratos pra gente poder vender os jogos nacionais e tentar fazer isso acontecer também, ajudar pela nossa parte, né, cara, tentando promover, tentando fazer e ajudar até financeiramente. Quando a gente vê os jogos lá participando do Catarse, a gente vai participar como a loja, né, vai participar, colocar dinheiro pra ver essa coisa bombar, né, Bruno? Isso aí. A gente conversou sobre isso, foi meio unanimidade entre a gente sobre esse tipo de participação. E é isso, cara. Então espere ver muita coisa nacional, assim, tanto no Bazar dos Magos quanto aqui na Arca. A gente vai começar a pensar também na nossa pauta, né, para fazer ela falar sobre o mercado nacional. Então espere ver bastante coisa nova. Então nós estamos já com uma promoção, assim, borbulhante para acontecer. Se você está ouvindo o som, ouça com atenção, ouça o que está acontecendo, esse barulho crescendo aí, esse barulho, ouve? Está ouvindo? Estão eles chegando, Rafael, eles estão chegando, sabe eles quem, Bruno? Eles quem? Quem, Rafael? Os Vikings, Bruno, Rafael, os Vikings estão chegando e eles vêm de com força, hein? Então fique ligado na Arca dos Magos, fique ligado no nosso Facebook, nós vamos falar sobre essa promoção em muito breve, uma parceria que a gente fez aí com a Conclave Editora, e a gente vai estar fazendo tanto a promoção como a gente vai começar a vender uns produtinhos maneiros deles no nosso site. Então, vamos voltar à nossa programação normal. E não esqueça, visite bazardosmagos.com.br, siga-nos no Facebook / Bazar dos Magos, acompanhe o nosso canal no YouTube, procura lá Torre dos Magos, você vai encontrar o nosso canal, ou então vai ter o link aí embaixo, na nossa show notes sempre tem. E se você acompanha a gente no iTunes, não esquece de dar notinha pra gente, cara. Dá a nota pro Baseado dos Magos. Se você acompanha a Terceira Terra, dá a nota pra Terceira Terra, porque isso só faz melhorar o podcast que a gente apresenta a você. Se é bom, vai ficar melhor. Se é ruim, pode ser que fique bom. Então, pô, dá essa força, faça seu comentário, dê a sua nota, comente e faça as coisas acontecerem. Vamos voltar à programação normal! You can be me, and I'll drink all the time, 'cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers. Estamos de volta. Eu acho que ainda sem o nosso querido Bruno, você tá aí? Eu nunca saí daqui. As pessoas nem perceberam, Bruno, sua visita ao mundo da nuvem e chuva, por enquanto. Então, meu amiguinho, voltamos aí e nós vamos falar sobre o que agora, Bruno? Dungeons and Dragons, da Wizkids, o que eles já estão lançando, o que a gente já está vendo, Bruno, do novo joguinho chamado Attack Wing. Acertei? Attack Wing, esse mesmo. Bruno, chutou muito bem, Bruno. Você chutou muito bem. O que é o Attack Wing, Bruno? O que é esse Attack Wing? Attack Wing é o X-Wing com dragões. Basicamente é um X-Wing com dragões. Mas ele tem muitas coisas próprias dele, né? Tem muitas coisas. Sim, próprias. Sim, dragões. O Attack Wing, além dos dragões, né, Bruno? E dragões. Tem dragões e tem o que mais? O que mais que tem de maneiro? Largatos com asas. Largatos com asas. Eu acho que o Bruno não sabe, mas outra coisa pra falar. Ele tem o seguinte, ele traz assim, apesar dele ter esse sistema de funcionamento igual o Attack Wing, eles já estão mostrando mais coisas das cartas, estão mostrando mais habilidades dos dragões, estão mostrando mais coisas que eles podem fazer. Eles vão ter efetivamente tropas terrestres, já falaram sobre um pelotão de drows, né? Já falaram sobre heróis terrestres também, que são miniaturas de heróis, por exemplo, eles já prometeram. De novo, mais uma vez, o Drizzt, que é o que eles insistem para sempre. Claro que eles têm que insistir, porque é a pata dos ovos de ouro deles, né? Então, eles insistem no Drizzt, já é um herói terrestre. E eles têm essa mecânica de que os Attack Wing e os dragões eles vão funcionar tanto nesse combate aéreo quanto no combate terrestre. Por isso exemplo, eu achei maneiro. Isso achei demais, cara. Por exemplo, os dragões têm dois tipos de movimento, que é o voo e o hover, né? O voo é quando eles fazem o voo para fazer o ataque e o combate aéreo mesmo, e para atacar as tropas de terra, eles têm que fazer o hover, que é assim, é flutuar pertinho da terra para poder fazer o ataque. Entendi. Eu só fiquei na dúvida assim, cara, entre a parte aérea e o hover, tem algum cálculo de, ele perdeu tanto de movimento descendo? Eu acho que assim, o movimento vai ser diferente. O dragão, por exemplo, assim como o X-Wing tem lá o movimento dois pra frente, três pra trás, e tem o movimento vermelho, que são movimentos que te estressam, e verde, que são os movimentos mais simples, ele pode ter, por exemplo, um movimento laranja, que na verdade é um tipo rover. Então ele tem. Ele só alguns dragões vão ter um e dois laranjas, ou seja, ele só pode se mover no rover uma polegada ou duas. Ou então ele só pode se mover no rover com quatro polegadas, se ele for um dragão muito rápido. Entendi, mas assim, a troca entre estar voando e rover tem alguma diferença? Olha, eu não sei. Eu acho que é simplesmente você escolher aquele tipo de manobra no seu dial. Entendeu? Entendi. Uma manobra de voo direto. Coloca alto pra tocar e alto cima, alto cima. Alto cima e pronto, você voa pra cima. É, tem também uma outra mecânica que eu achei muito legal, que é a seguinte, o seu dragão, ele não tem só, por exemplo, o X-Wing, você tem o seu arco frontal, e você tem um alcance 3, todas as naves têm aquele alcance. O dragão não. Ele pode ter ataque para frente, para os lados, para trás, ou seja, usando a asa, que é o que alguns dragões têm, aquela mãozinha na asa, né? Tem garras na asa. Então você pode usar a frente como mordida, por exemplo. Você pode usar sua cauda para bater nas pessoas ou em outros dragões. Você pode usar suas asas para atacar. E elas têm um rangezinho, por exemplo. Você pode ter um bite de 2, pode ter um ataque de asa de 1, pode ter um ataque de cauda de 1. Você calcula uma polegada, né, e vê se tem alguém ali para você bater, atrás, na frente. Então ele não está sempre desprotegido de todos os lados. E o fogo vai ser tipo o fogo do dragão, assim como outras magias especiais. Elas são uma carta, né, que você vai ter, igual tem, por exemplo... Eu comparo muito com o X-Wing, porque o X-Wing eu conheço mais e os jogos são bem parecidos, a mecânica, né? Então, da mesma forma, no X-Wing eu tenho canhão de plasma, tenho mísseis teleguiados, etc. Eu posso ter rajada de fogo, posso ter rajada elétrica, posso ter magia de controle ou magia de bola de fogo, alguma coisa desse tipo. E ela tem o seu próprio range. E as magias, cara, elas têm cooldown. Você viu isso? Não. Cara, o cooldown é o seguinte: você tem a carta da magia e você tem uns contadores que são umas ampuletinhas. E aquela magia, ela custa cooldown. Então, por exemplo, eu lanço uma bola de fogo, ela tem cooldown 2. Eu coloco 2 marcadores de ampuletinha nela. E a cada fim de turno, eu tiro um marcador. Quando eu tirar todos os marcadores, eu posso usar de novo. Que maneiro. Muito, cara. Legal, né, cara? Eu achei isso genial. É, isso me lembrou muito o jogo de miniaturas do World of Warcraft, que tinha também um sistema de tempo, de cooldown, assim, muito legal. O do World of Warcraft era muito bem resolvido, muito bem resolvido. Depois eu até te mostro um jogo que já foi cancelado e tal, mas é um jogo muito divertido. Eu conheço, pô. Eu conheço. Ele jogou já cheguei a jogar, mas eu, por exemplo, naquela vez que a gente foi pra Minas, naquela feira, tinha campeonato desse jogo lá, eu assisti. É verdade, cara. É verdade, tinha mesmo. E tinha mesmo, era bem legal. E era um jogo divertidíssimo, muito maneiro. E esse sistema de cooldown permite que você, mas ele te obriga a fazer certas estratégias de como você vai usar aquela magia, usar aquela carta, usar aquele poder, para você não ficar sem ele daqui a pouco, né? Quando ele for muito útil. Existem poderes que você acerta ar, existe poder que você acerta do alto na terra, existe poder que você acerta de baixo para cima, entendeu? Então, bem legal, cara. Uhum. Você viu os vídeos, né, que o pessoal começou a fazer sobre o jogo. O que você achou, cara, de tudo que você viu aí? Eu achei maneiro até que eles fizeram 2 dials pro dragão, um para representar o voo e outro para representar a caminhada, né? O voo mais baixo. Isso foi uma ideia muito maneira. Agora sim, cara, teve uma coisa que eu fiquei meio... Os cards, pelo que eu vi no vídeo, todos eles têm a mesma imagem, a mesma arte. Eu não sei se isso é uma prévia, um card que foi liberado pra review sem a arte, ou se vai ser assim mesmo, entendeu? Tipo, as magias de dragões, ela só tem uma arte lá com um emblema de um dragão. Entendi. Alguns vídeos que a gente viu, eles estão com as cartas assim, prévias ainda, né? Não são as cartas oficiais que vão ser lançadas no jogo. Então você tem mesmo aqui ver o jogo no final, como é que ele vai ficar. Então, eu acho muito difícil um jogo do Dungeons & Dragons sair com uma arte mal feita. Por mais que seja pela Wizkid, mas normalmente a Wizards of the Coast, ela pega pesado na arte. Pega muito pesado. Sim. Então, mas aí resta só falar o seguinte, né? Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Entendeu? Uhum. E é isso, cara. Eu achei muito maneiro. Você viu, Rafael, os vídeos que eu te passei pra pauta? Sim, sim. Viu? E aí? Quais são os seus comentários sobre esse jogo? O jogo parece ser bem aquele estilo do X-Wing mesmo. E parece ser legal. É porque você vê no jogo, quando todo mundo fala, parece ser muito legal, né? Mas você satisfaz se ele é realmente bom quando você joga. Você é só vendo, você não... Você não é legal, mas pô, quando você joga, você vê se é realmente bom ou não é bom. Rafael tem agora aquela declaração típica de jogador de futebol, né? Você chega pra ele, e aí, como que foi o jogo? E o cara não fala nem nada, nem... É. O time tá jogando bem. Isso. Mas a gente precisa... O professor fazer um pessoal, fazer um professor tá mandando aí, puxar os 3 pontos pra casa. É isso. Foi isso. É isso aí. Então ficamos aí, vamos para o nosso feedback, nossa arquinha vai se fechando, eu estou olhando para o teto, mas ninguém está me vendo, mas o teto está se fechando sobre nós, e eu pergunto para vocês, meus amigos, se vocês fossem um dragão, se vocês fossem um dragão que ainda não existe, existe dragão de muitas cores, existe dragão vermelho, preto, azul, branco, dourado, e aí existem os dragões metálicos, né, dourado, prateado, dragão de bronze, dragão de cobre, dragão e tal. Se vocês fossem ser um dragão, eu quero saber que tipo de dragão vocês seriam. Rafael? Você é um bruto mesmo, por favor. Você é um cara, cara. Dragão camaleão, cara. Você seria um dragão camaleão. Qual é o poder dele? É mudar de cor? Mudar de cor, cara. Ficar invisível no ambiente. Pô, você quer ser um dragão? Cara, os dragões... Alguns dragões já podem ficar invisíveis. Dragão negro pode ficar invisível nas sombras. E existem alguns dragões que podem ficar invisíveis em determinadas situações. Mas o que mais que você teria? Você teria uma língua para pegar as coisas a 200 metros de distância? Fazer aquele... Pô, seria maneiro, né? Isso seria demais, pode, né? Ser você a arma do aventureiro que vem te matar. Ele poderia ter aquele olho de 360 graus do camaleão, né? Caraca, cara! Olha aí! Olha aí, se Smaug fosse um dragão camaleão, a gente não teria as sequências do Rock. De verdade. Né? E você, Rafael? E você, mano? Cara, eu gostaria de ser um dragão... Rosa? Rosa não, rosa é uma cor muito chamativa, né? Um roxinho básico. Um roxinho básico. Pra não ser rosa, vamos aí. Que bicha chamativa. Não, eu quero ser um roxinho básico. Pessoal, olha, nossa... Boa. Um negócio mais depois chegando, beirando lilás ali, né? Aquele roxinho mais escurinho, pá. Aquilo bem discretinho. Pessoal, é uma bichona, mas é discreta. É isso. Eu gostei mais do Dragão Camaleão. Você perdeu 7 pontos de XP e o Bruno ganhou 10 pontos de XP. E vamos em frente para o nosso feedback. Voltamos em poucos segundos. Fica aí, cara. Não desliga, não. Não mude de canal. Nós voltamos já. voltamos ao nosso feedback. No nosso feedback, sabe o que que acontece, Bruno? A gente feedbackeia? A gente feed coisa com as pessoas, a gente lê os comentários, lê as coisas que os nossos amiguinhos falaram, a gente faz esse social com os nossos amigos, a gente faz novos amigos também, a gente conversa com os antigos e faz novos amigos. Então, Bruninho, você viu os comentários que fizeram nas nossos últimos podcasts? Vi. Estou com eles aqui, a maioria, pelo menos. É o Cavaleiro Morto, ele falou assim no nosso podcast, número algum. A gente não coloca número na postagem. Eu lembro do número, eu lembro pelo nome. O The Flash Zumbi que come os livros com as orelhas. O The Flash Zumbi que come os livros com as orelhas, ele comentou no final do podcast. Ele falou sobre o fã do Guin, ele falou sobre o Carlos, ele falou assim: como você ainda não gosta de Heroclix, te apresento sua perdição. Mas acho que ele não sabia que isso era sacanagem. Mas no próximo podcast a gente acabou falando sobre isso. Isso. O podcast seguinte, que foi os cães da Marvel botam o Guin na caixa de batalha, a gente acabou falando. Então, e quando ele comentou, a gente já tinha lançado, né? Ele comentou anteontem. Então... Mas já que você falou dele, do Unguinho, teve um post anterior, no episódio anterior a esse, que é o Faustão vira borboleta machista e compra livros sobre camiseta. E o Cavaleiro Morto disse o seguinte: olha como os jogadores de Unguinho defendem o jogo deles. Falando sério agora, Carlos, legal saber que o Yu-Gi-Oh! Está rolando bem no Brasil. Aqui na minha região temos de 6 a 10 jogadores, com alguns campeonatos locais. A gente organiza uma coisa ou outra também em eventos de animes. Mas é um jogo que fica atrás de Magic. Por aqui. Por aqui. É um jogo que por aqui fica atrás. Já entendi! Que por aqui fica atrás de Magic e Pokémon. Obrigado, Vitor. Ele completa: eu gostaria de saber, perguntando para o jogador ativo, se a TV está patrocinando e estimulando os eventos na sua região, Carlos Augusto, e quais formatos são os mais jogados. Valeu! É isso aí, ele está perguntando porque assim, a TV tem os direitos de distribuição do Yu-Gi-Oh! Ele quer saber se a TV está realmente fazendo esse patrocínio e fomentando os campeonatos de Yu-Gi-Oh! E aí, ninguém melhor que o Carlos Augusto para responder. Fica aí a pergunta, Carlos, talvez você não tenha visto o comentário dele. Vai lá e responde pro cara e aproveita, elucide-nos também essa questão. Esse comentário está no Faustão vira borboleta machista e compra livros sobre camisetas. Se esse que estamos gravando é o podcast número 18, tá certo? Isso aí. Isso foi no comentário do podcast número 15. Dá uma olhada lá, mas você não vai achar pelo número, porque também não tem número na postagem. Então, sacanagem. Ache pelo Faustão vira borboleta. E esse foi o comentário. Responda lá, meu amigo. Continuando, meu amigo. Voltando lá pro The Flash, como zumbi que come os livros com as orelhas. O Cavaleiro do Morto falou: sobre o cast achei bastante informação útil. Inclusive, vocês explicaram a razão de termos tantos monstros em Alameda dos Anjos. Os Power Rangers moram lá. Olha aí, cara, viu? A nossa teoria do House, cara, ela foi útil de verdade. Tá vendo? É. Ela tá ganhando novas versões, né? Adaptação. Mas é, cara, mas se a gente pensar, ela tem muita validade no mundo real. Pense bem. Será? É legal o Heroclix ter essas miniaturas em versão bizarro. Só sabia do bizarro do Super-Homem. Já saíram outras versões como Batman, algum Lanterna Verde. Saíram outras versões do Heroclix bizarro. Eu vou colocar aí nas nossas show notes alguns links pra você ver as fotos do Heroclix aí. Recomendo a todos aproveitarem jogos de Apocalipse Zumbi. É uma experiência única para a vida e pós-vida. No mais, podem ficar tranquilos com as discussões sobre qual card game é o melhor ou mais jogado. Afinal, só não temos uma discussão quando existe alguma dúvida e sabemos que isso não acontece no caso de MTG versus o Guin. Eu não entendi. Ele falou que tem certeza que um dos dois é melhor. É isso. Abraço a todos. Sabe aquele discurso do Bilbo de gosta da metade de vocês, a metade que vocês mereceriam? É tipo isso. Que ninguém entende, mas fica tudo. Mas ele falou alguma coisa e. É. Eu gosto da metade de vocês, menos da metade do que vocês mereciam. Alguma coisa assim. Isso aí. Estou indo ouvir o próximo episódio. Muito obrigado. Vá correndo, vá correndo. É, estou tentando chegar ao presente no podcast, nos podcasts que eu escuto. Ele está tentando, ele está com alguns podcasts atrasados aí, ele está tentando correr atrás. Valeu, cavaleiro. Espero que você goste do próximo episódio. E lá no próximo episódio, Bruno, os fãs da Marvel botam o Guinho na caixa de batalha. Quais foram os comentários que você viu aí legais? O Rainieri Matos comentou que a gente está exagerando um pouco no tamanho do podcast. É verdade, é verdade. E isso se deve muito ao nosso querido Goblin, que é preciosista ao extremo. Ele gosta de tudo perfeito. Ele é o fã das artes da edição, né? Ele é, cara. E ele quando a gente falou com o Marcelo, na verdade o Marcelo viu isso, comentou com a gente, falou... É, Marcelo, eu estou falando do Marcelo Dior, né, que é o nosso patrão, nosso chefe, dono dessa casa aqui. É, não é a minha, mas essa... Nem a minha. Você entendeu, né? Lá na Terceira Terra. E ele falou assim, ó, você está usando um bitrate muito alto, baixa isso aí. E aí você só precisa de um bitrate alto quando você vai editar, depois você pode baixar que não vai fazer diferença. E o Goblin, a gente teve que amarrar ele, chicotear ele até ele entender, cara. E pra ele, tem que ser o máximo da perfeição e ele não aceita menos que isso. Então a gente contratou uma outra Goblin pra distrair ele, e aí ele fica lá distraído e a gente consegue fazer o nosso trabalho baixar um pouquinho. Então, a partir desses próximos podcasts, você deve encontrar... É a mesma qualidade, mas com um tamanho bem menor. Esperamos isso. E comente aí, Ranieri. Queremos saber mais sobre esse assunto aí. E aí, o Bruno fez uma palhaçadinha comigo. Porque a nossa brincadeira lá. Da nossa! Nossa brincadeira? Muita gente nesse nós. Tem muita gente nesse nossa, mas estamos todos lá. Na nossa capa do podcast, ele falou assim: logo agora que eu estava começando a gostar, entre aspas, citando uma brincadeira que eu fiz, me disse, vai sonhando isso. Mas você estava gostando, pode falar. Você até riu, o que significa que foi muito legal. E temos o comentário do Carlos Augusto. Carlos Augusto, eu vou resumir, tá, Carlos Augusto? Tá bom? Posso? Obrigado. É, eu já tô virando figurinha carimbada, mas fazer o que, né? É bom mesmo. Ele gosta do podcast. Ele riu muito aqui, mas o episódio que terminou com a marca de qualidade Arca dos Magos e mais um episódio da Arca dos Magos, adorei como sempre. Produtos que foram anunciados estão de primeira qualidade, mais um card game, Marvel Battle Sims, que devo torrar um bom money. E R$35 por um bom preço, muito em conta, é barato mesmo os decks. A produção nacional tem essa vantagem, né? A gente consegue produtos legais mais baratos. E no caso do Marvel Battle Sims é bem, bem legal, bem legal. Não me levem a mal, amei a versão de Heroclix de Yu-Gi-Oh!, mas o tipo de jogo é que não é minha temática favorita, sou muito mais RPG e card games. Meu amigo, eu não gostaria que você tivesse mais um vício na sua vida. Eu sei como é que isso é ruim, a gente ficar com esse querendo comprar tudo, cara. A gente acaba gastando dinheiro, às vezes a gente nem joga e tudo mais, mas Heroclix é muito, muito maneiro, cara. Você não faz ideia. Se você não jogou, não se deixe levar pela imagem dos bonequinhos e falar, mas é bonequinho, cara, é muito divertido. Um dia você joga e você vai ver o que eu estou falando. E ele fala sobre aqueles três, hein, Bruno? Os três, as três miniaturas que a gente falou. Warriors, né? Não sei o que é Magnetic Warriors. Ele falou que são das antigas. Primeira versão de Yu-Gi-Oh! No card games eles são bem diferentes, pois são monstros normais com ataques parecidos mesmo. Acredito que o fato de funcionarem muito bem em Heroclix seja porque os três fazem parte de um só. Fazem o Valkyrion The Magna Warrior. Pelo menos no card game único que possui efeito. Antigamente, efeitos que colocavam monstros com ataque bem alto em campo. Ele me explicou antes, ele falou assim, poxa Vitor, eu tive que digitar no telefone, ele tava usando só 3G, então tá bem assim, tá bem sem vírgula, tá tudo meio trepado aqui a ideia, mas o que ele quer dizer é que o Magna Warrior era um monstro ferão, fodão. Era um monstro que tava trabalho. Isso. E que você tinha estratégias para tirar esses bois. Ele fala que até bois é o nome carinhoso, tá? Para designar essas criaturas com ataque muito alto. Uhum. E que basicamente você sacrificava essas três criaturas, o alvo Petro Kama, e invocava da sua mão o Valkyrie. Na verdade, no Yu-Gi-Oh! Quando você invoca uma carta, você normalmente traz ela do deck extra. É um deck de cartas que tá ali só para cumprir esse objetivo. São cartas que você vai invocar, você vai trazer com outras magias, entendeu? Sim. Cartas que vão responder a efeitos que você vai ter na mão. E aí ele bota aqui no link, se você tiver curiosidade, vem no podcast Os Cãos da Marvel. E você vai ver que tem imagem das quatro cartas que ele colou aqui, imagem desses quatro monstrinhos no anime. E ele também bota um videozinho que é de quê, Bruno? Bruno, ele falou contigo. É, ele colocou o vídeo aí da versão atual do jogo, né? Que você jogava no Nintendo DS, né? Game Boy? Não. Ele citou a diferença do jogo do Game Boy, que era de 2004, para o atual, que é o Yu-Gi-Oh! Duel Carnival, da Nintendo 3DS, que foi lançado no ano passado. Cara, eu gostei muito. Eu gosto de jogos de card game. Acho que é muito bom para passar o tempo, sabe? É divertido. Eu gosto também, né? Senão a gente não tava aqui, Bruno! Se a gente não gostasse, o Cavaleiro Morto aproveitou para fazer uma piadinha, viu? Vocês reclamam da minha pessoa ficar explicando as regras de Magic. Depois desse comentário pequenamente gigante do nosso querido Carlos Augusto. E ele fala também o seguinte, o Carlos Augusto. Ele me mandou uma mensagem aqui que é o seguinte. Sobre o esporte, a gente comentou que o Yu-Gi-Oh! Não era esporte. A gente brincou sobre ser, sobre não ser. E ele fala assim, não obrigatoriamente um esporte deve levar a pessoa a suar, pois esse tipo de esporte se enquadra na categoria de esporte mental. Já que se assim não fosse, nem damas, muito menos xadrez, seriam considerados esportes. Outro argumento que baseia minha tese é, em muitos esportes, para se conseguir um resultado satisfatório, deve-se investir muito e treinar bastante. Os campeões de torneios geralmente são quem? Aqueles que investem e treinam. Respondo, é uma combinação de quem mais investiu, treinou isso, aliado a um pouquinho de sorte. Baseados nesses argumentos, Yu-Gi-Oh! E Magic podem sim ser considerados um esporte, não reconhecido, mas ainda assim um esporte. Eu sei lá, cara. Eu não gosto de chamar isso de esporte, até porque confunde a minha mente. Mas talvez seja um esporte. O que você acha, Bruno? Card game é um esporte? Cara, assim, eu acho que, pela explicação dele, dá pra gente considerar assim como esporte. Agora que ele vai ser reconhecido como esporte, ainda tem que vencer muito uma barreira do conceito das pessoas, entendeu? Eu acho que o Brasil está passando por um movimento muito grande, porque o e-sport, né, o Electronic Sports, ele está ganhando um espaço muito grande aqui, cara. Então, outra coisa que eu adoro acompanhar também, igual o gameplay, essas coisas. Você lembra quando a gente acompanhou o Mundial de StarCraft, cara? Lembro, tinha isso que tinha narração. Foi a primeira vez que teve a narração em português. Eu fiquei vidradaço naquilo, cara. Fiquei vidradaço pra caralho. Mas desculpe te interromper, prossiga aí. Não, então, o esporte está crescendo no Brasil. Assim, se a gente está começando a tomar consciência de que esporte não é só futebol, entendeu? Então, a chance disso alcançar uma gama maior de jogos é uma possibilidade, cara. É uma possibilidade de card game ter um eventos cada vez maiores aqui, ou até board games, entendeu? Eu tenho esperança nisso. Ah, eu tenho também, cara. E inclusive, a gente estava conversando, né, Bruno, sobre a gente criar uma... Caramba, me fugiu a ideia. Ah, lembrei. A gente tem lá o nosso canal no YouTube, né? Que a gente tá tentando botar vídeos assim toda semana. E inclusive a gente criou esse novo sistema de torre de bolso. E a gente faz um vídeo pouco produzido, mas pelo menos a gente coloca um vídeo por semana, né? A gente tenta fazer, movimentar esse vídeo. Talvez, se isso funcionar, se as pessoas curtirem e tal, a gente até consiga fazer um vídeo produzido mesmo por semana. É o nosso sonho, é o que a gente quer. Né? Mas os vídeos produzidos de verdade a gente está tendo uma dificuldade. A gente conversou que a gente tem um certo sonho, né? Uma certa vontade de fazer vídeos de campeonatos narrados, né? Campeonato de card game, de Jack Swing, dessas coisas, comentados, cara. E isso seria demais, né, cara? Eu quero muito fazer isso. Então, por último, nós temos o comentário do nosso querido Matheus. Matheus falou assim. O Matheus tem uma dupla personalidade aqui. Ele comentou como o Matheus e como Mente Triplice. Não, ele parece, então, uma tripla personalidade, porque é tripla. É verdade. A mente é tripla. Talvez vai aparecer mais um aí. Eu vou comentar isso só aqui. É meu primeiro comentário, só que eu não poderia deixar de dizer. Eu já estou usando a correção que ele fez embaixo, tá? Só que eu não poderia deixar de dizer. Vitor estava empolgado na abertura, na hora de gritar dos magos. Parece que estava contaminado pelo espírito ragatanga, que normalmente envolve o André Matos em sua carreira solo. Só acho. Colocou então, um né? Então, você ficou vermelho, cara. Até por isso que tu não gritou hoje, né? Eu fiquei rouco por causa de você. Você ficou rouco. E eu fui descobrir... Quem era André Matos? Você sabe quem é, cara? André Matos não é o gordinho do Vit Show? Não, não, aquele André Marques. Nossa, pelo amor de Deus, você sabe quem é André Matos? André Matos é o vocalista do Angra, né, cara? O antigo vocalista do Angra. Eu não sou te ouvindo música, cara. Música, né? Então, ele é o vocalista, o antigo vocalista do Angra, aquele cara que gritava bastante. E eu fiquei até feliz, né, cara? Eu fiquei pensando, cara, que esse cara tá me xingando, mano? Eu tava esperando pra responder, mas aí eu vi que era maneiro. Eu achei legal. Muito obrigado, Matheus. Fiquei até feliz de parecer com o André Matos. E aí você diga quem o Bruno parece aí, que ele gritou na abertura desse podcast. Vamos esperar pra ver. Sem não dizer, quem vão dizer vão ser meus vizinhos. É verdade, eles vão... Mas aí eu sei do que eles vão te chamar. Não vai ser do André Matos. Não vai ser de nada muito legal, cara. Então, Bruno, tem também o comentário do Ivanildo. Ele me chamou no Facebook pra conversar. A gente tava falando sobre... A gente tava falando sobre alguns assuntos, né, meu amigo? Então, ele me lembrou o seguinte. A gente leu o comentário dele e eu entendi. Eu fiquei rindo sobre o comentário que ele fez. Que ele falou o seguinte daquela vez. Ele falou... lá embaixo ele fala sobre aguardo uma análise sobre um certo suplemento de Star Wars que trará o macho da fronteira, das fronteiras, macho, entre parênteses. E aí eu fiquei rindo e depois, cara, eu descobri que na verdade era uma piada que eu tinha feito, cara. Ficou rindo do mico dos outros, que na verdade era seu. E foi uma piada. E aí eu conversando com o Ivanildo, eu falei assim, cara, sabe que isso já aconteceu? Porque teve uma vez que o Cavaleiro Morto falou assim, sobre os jogadores de Huguinho, e aí eu fiquei rindo, né, dele ter chamado de Huguinho, lembra? Eu falei, ah, isso deve ser uma forma dele chamar os jogadores de Huguinho. Só que na show notes do episódio anterior, é eu que escrevi Huguinho, porque eu escrevo na show notes do jeito que a gente fala, né, cara? Aqueles então... defresh. Então eu tinha escrito na show notes a notícia assim, o Guinho é o jogo mais vendido do Brasil, é o card game mais vendido do mundo, coloquei assim. E aí ele usou uma piada minha, e eu fiquei rindo, e achando... Ah, cara... A conclusão é, cadê aquela porção de memória mesmo, hein? Cara, não sei, cara, eu perdi, eu tô completamente perdido. E aí o Ivanildo conclui... Assim, né, cara? Ele fala assim, tudo bem, eu notei ao longo da minha carreira de ouvinte de podcast que a gente, os ouvintes, né, ouve mais o que vocês falam do que vocês mesmos. Acho que é isso mesmo, cara. A gente vai esquecendo e a gente vai falando. E aí, Rafael, se eu falo pra você escolher entre Ivanildo e Carlos Augusto, você acha que você vai escolher pra quê? Pra ganhar um prêmio? Mais ou menos. Pode ser. Mas você não os conhece. Então, nós vamos fazer para os dois, tá? Estou prometendo que vai ter cartinha dos nossos dois amiguinhos. Mas aí eu preciso que você, Rafael, escolha entre esses dois nomes o nome que mais lhe apetece para receber uma pequena homenagem primeiro. Porque, na verdade, vai receber primeiro, depois o outro vai receber. Escolhe você um nome agora. Em 5 segundos, aguarde um minuto. Em 5 segundos. Vai. Ai, Silvio, eu tô nervosa. Não fala, Silvio. Não fala. Tô nervosa, Silvio. Não fala. Silvio. Quando fizer o barulho de tantã, você fala, tá? De novo. Ah, tá, tantã. Vai lá. É pra falar agora? porra. Ivanildo. Ah, Ivanildo, você foi escolhido! Você foi escolhido a dedo ou a boca pelo Rafael. Você foi escolhido pela boca do Rafael para receber uma cartinha na semana que vem. E o meu amigo Carlos Augusto, prometo que eu vou caprichar na sua carta de fazendeiro para o próximo episódio. Então, ficamos aí e semana que vem a gente se vê de novo se o Goblin não ficar suficientemente estressado por causa das edições que vai fazer nesse podcast terríveis e grandiosas. Algum comentário final dos dois? Eu estou indo, estou dando tchau. E os senhores? Eu vou embora, que eu preciso usar a força. Rafael, algum comentário final? Vamos jogar Battle Cities pra vida, for life. Cara, esse cara viciou nessa parada num nível extreme. Tá na vibe disso agora. Tá nesse negócio demais. É. Então, abraço, tchau pra todos. Nos vemos semana que vem. Tchau! Uau, uau.